espera da pistão na zero, guia parte 3, parte 1 no Índia. Ponto de espera, chega torre 1118 decimal 95, ajuste na zero no 3, bom voo. Tá 360 no bom dia, autorizado. Linhagem decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 9 nós. Linhagem decolar, 0360. Não autorizado, se tiver que ser na meta, é apostado. 3601, decolar 248, chama o controle Salvador no 20 decimal 8, bom voo. Boa. Comandou 3601. Tá 3601, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 no país, autorizado direto Leda. 2000 Leda, autorizado 360, tá 3601. Engine 1911, clear to push back in the shop, come back taxi. Argentina 40, Galeão, então sim, talvez. 3171, por gentileza, faça o cheque rádio, intensidade 2. 2. Alô, Salvador, Alfa e Aquilima. Alfa e Aquilima, mais para o ingresso no pátio principal. Ok, vamos lá. Tá 3171 autorizado, tá? Senta ao ponto de espera da pista 10, via parte 1 Índia. O ponto de espera, time torre 118 decimal 95, ajuste 0013. As voltas nem motorizado ingresso com parte principal, agilizando o reposto no término. Affirmative, you will text until AB, gate number 6. Okay, you have to text me, I'll be in position number 6, so that's 19 or 11. Desde 171, decolado 57, chama o controle Salvador no 20.8. 208, 3171. Pay attention to the Embraer, passing gate number 1, then continues via India, which Honey Point. There are tower 118.95, altimeter 71013. Após 2 mil pés autorizados direto letra. 320, 2 mil pés direto letra, 3271. Serravita 366, desça para 2500 pés, ajusta no 0 no 3. Ok, before taxiway Bravo. Primeiro, via Índia, mantém before taxiway Bravo. Via Índia, mantém before taxiway Bravo, de 9911. Alfim aqui, uma frequência livre, bom dia. Argentina 19911, holding point 1101. Argentina 19911, buenos días, 49 up and takeoff runway 10, wind 110 degrees, 9 knots. Clear for line up and takeoff runway 10, Argentina 19911. Argentina 1911, Borne X03, contact Salvador Approach Control 120 Decimal A. Salvador Approach 120 Decimal A, have a good day, Argentina 19911. Good day. Salvador departure, buenas noches, Argentina 19911, 2200 to 360 dial departure. Argentina 19911, buenas noches, raise a contact, contact level 360, fly directly the position. Argentina 19911, climb to fly level 360 and direct to leader position. Gol 7490, autorizado procedimento RNAV 690. Procedimento 690. Sam 3171, Sam Centro Recife, 128, decimal 35, Alterne 125, decimal 1. O 7490, com 7 procedimentos, que me soube, 118, decimal 95. prisoner being searched by Mars. Salvador, Gol 7490. Now 1911, call RCC 128.35, if unable 125.1. 1211, Guarulhos, pronto, qualquer. Oxalé 6251, autorizado Guarulhos, VCG Louco 1 0, após Tabaté, nível 3 6 0. Decola da 1 0, primeira curva à direita. Segue para o sistema da Tael, Leda, Mótiva, aciona 5 0 1 3, controle 1 2 0 do Smaller. Correto, no 4, na parte do bom dia, autorizado o táxi real, foi Juliette, portão 1-1. gentileza, faça um check rádio, intensidade 1. Mono 229, formação Eco, São Paulo, pronto, copia. Mono 1229, por gentileza, faça um check rádio, intensidade 1. Mono 229, agora alto e claro, pronto, copia. Mono 229, autorizado São Paulo, vetor Zulu 190, após confirmar derrota, nível 360, decola da 190, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5014, controle 120, decimal 8. Mono 229, tudo em ordem, correto? No parte 3, reporte para o pushback acionamento. Saúdo, bom dia, Daniel, com a Vitor Juliette. Diga. Alva Vitor Juliette para reboque da posição 1 meu do parque 3 para a posição 10 do parque principal. O Alvo Vitor Juliette. Alvo Vitor Juliette, agora. Alvo Vitor Solo voltando. Como 229, solo voltando. Pedro 51, autorizado 51. autorizado em vista do reboque, reporte para ingresso 71. Alfa, eu sou o Greg James, em reboque, reporte para ingresso 71. Autorizado táxi à Índia, ponto 010, torre 1895, ajuste no 013. Ele 13, autorizado táxi à Índia, lá já está na 10. Sou Lopes de Juliette, aguardando autorização para a Índia no pátio principal. Autorizado, reporte ao término. A Lopes de Juliette, ciente, reportando o término. 361, autorizado a linha decolar 10, vento 120 graus, 99. Autorizado a decolagem, 10, hoje, 1 decolou aos 32, 1208, controle vovô. 208, obrigado. Controle Salvador, Oceanero 6251, bom dia. Oceanero 6251, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000, Leda, 625, anotado a 360. autorizado para João Parque, João 1299. Gente, aguarda a coordenação, você na minha 251. Você na minha 251, autorizado direto pro base. Direto pro base, minha 251, obrigado. Autorizado, táxi, parte 1, táxi Índia, quando espera 10, torre 1895, ajuste no 0, no 3. Para o táxi, chegou 1229, 180 a bordo, 4 horas e 5 Gona 299, seguirá o R2 da Tâmbia, bate 1 na taxa Índia, transfere no 0, torre 1895, ajuste no 0, no 3. Graça, segue o TAM, número 2, 0, 2, 9, 0, 3, 1, 2, 2, 9. 6251, chame centro Recife, 128 decimal 35, ao térreo 125 decimal 1. Autorizado ali em decolar no zero, vinha 120 graus, 8 mais. Tudo seguro. Eu fiz o 44 ao 2. Compre em Salvador, opera 1208, aciona 50 no zero, transponder. Correto, então, suspeito na mente. Salvador, voo no 229, ponto 0, ponto 0, pronto. O 299 é quase uma rodagem do TAM, ali mantendo o 0. Mantendo zero, gol 1229. Salvador, muito bom dia, Bianca Alfa, Vitor Romeu. Prossiga. Vitor Romeu, solicito autorização de reboque no pátio 3, posição 1 Lima, para a posição de número 7, pátio 1. Autorizado, reporte o pé. Ok, gente, reporte o pé. 3399, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, após 2000 pés, autorizado direto Lida. Fala 3402000, Leda na prova, tá 3399.